Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, mais para o finalzinho. No livro de Hebreus, e provavelmente esse livro da Bíblia é um dos mais difíceis de entender. Então eu preciso muito da sua atenção. Fique bastante atento, porque ele pressupõe que a pessoa conheça o Antigo Testamento. Quem vai ler esta parte da Bíblia se pressupõe que tem um conhecimento maior, mas eu vou fazer de tudo aqui para que todos entendamos essa parte da Escritura Sagrada, porque tudo que está na Bíblia é para ser entendido e crido. Amém, irmãos? Achou o capítulo 8 de Hebreus? Veja ali no capítulo 8, versículo 6. Diz assim, 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança, a do tempo de Moisés, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança, esta nova, que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Amém, irmãos? Por isso que eu disse, precisa conhecer um pouco do Antigo Testamento. Quando Israel, lá teve 400 anos na escravidão do Egito, e Deus os tirou sob liderança do Moisés. Poucos dias depois, Moisés sobe a montanha, fica 40 dias orando e jejuando, e Deus lhe deu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Quando Moisés desce de lá, ele apresenta o que Deus lhe tinha mostrado e perguntou às pessoas: vocês todos creem nisso? Vocês querem isso que Deus me mostrou? E todos disseram: sim, nós queremos. E ali fizeram um pacto com Deus, o que aqui também pode ser chamada de uma aliança com Deus. E você percebeu que logo aqui a palavra já disse que o Senhor os tomou pela mão, como se fossem filhos pequenos. O Senhor os tirou do Egito, mas aqueles filhos cresceram e quebraram a aliança. É como se você tivesse, vamos exemplificar, alguém de nós tivesse adotado uma criança, geralmente, que vem de um contexto muito pobre, vem de um contexto de rejeição, vem de um contexto de miséria social, e nós adotamos, e aquela criança é cuidada com carinho, damos do melhor para ela. E quando ela chega no estado adolescente, o adulto, ela se revolta e não quer mais aqueles pais que tanto a amaram. O que nós diríamos para uma pessoa assim? Ah, como tal pessoa é ingrata. Você não diria isso? Pode ser que não diz para ela, mas você pensou. Alguém te salvou socialmente, alguém te tirou da miséria e te deu o melhor. Melhores escolas, melhores comidas, melhores casas, melhor do amor que se podia dar. E depois essa pessoa, num ato de rebelião da parte dela, até se revolta contra esses que tanto a amaram. É mais ou menos isso que aconteceu com Israel antigo. Deus fez aliança com eles. Agora, quando falamos de aliança, normalmente, se a gente casa, a gente fez uma aliança com a esposa com o esposo. Quando a gente fala de aliança com Deus, aí a palavra é a mesma para nós aqui. É o mesmo tipo, o mesmo sentido. Mas uma aliança de um casal é uma aliança entre dois iguais. Vocês estão no mesmo nível. O que nos difere apenas é a questão de gênero, masculino e feminino. Quanto ao mais, somos dois iguais, tudo bem? Agora, quando fala de aliança com Deus, é uma aliança desigual, me entendam. Deus é igual a nós? Não. Então, ele propõe uma aliança. É Deus como se fosse assim, vamos imaginar, um homem muito rico, muito bom. Se pudesse dizer uma pessoa, se tivesse uma pessoa perfeita. E um dia conhece uma moça, muito pobre, de repente de uma família complicadíssima. E aquele homem rico, bom, super generoso, se apaixona por aquela moça e diz, eu vou casar com ela. E ele se aproxima e aquela bondade toda dele é revelada a ela. E aquela moça diz, mas eu não pode. Essa pessoa de um nível tão grande se apaixonou por mim, culturalmente, socialmente, financeiramente, tudo muito perfeito. E eu, uma pessoa pobre, complicada, quem sabe diria miserável. É mais ou menos essa figura que eu uso para mostrar o que Deus propõe. Entenderam, irmãos? Agora, Israel não quis mais. Israel quebrou a aliança. Deus não desistiu. Vamos dizer agora, Deus não desistiu do casamento. Se antes Deus escolheu um povo para mostrar o amor dele, e a partir daquele povo ao mundo inteiro, aquele povo se fechou e rompeu com Deus. Deus não desistiu de aliança. Podemos dizer, o nosso Deus é um Deus de aliança. Ainda que ele é tão superior a nós, ainda que ele é perfeito, totalmente justo, totalmente santo, totalmente generoso, ele continua propondo isso a nós. Veja ali, verso 6, na sua Bíblia, novamente. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério mais excelente que o de Moisés. E ele é o mediador de uma superior aliança. E lá no verso 8, diz que o Senhor firmará uma nova aliança. Deus não desiste. Deus, ele não desiste da humanidade, ele não desiste de você, ele não desiste de mim. Ele continua em busca sempre. Deus busca alianças. Apesar de nós, vamos dizer, apesar da nossa miséria. Apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, Deus propõe aliança. Apesar da grandeza e superioridade infinita dele em tudo, ele propõe uma aliança conosco. E aqui ainda nos diz que ele é o mediador. Falando agora de Jesus, é o mediador. No mundo antigo, no tempo de Atenas, essa cidade existe até hoje lá na Grécia, mas no tempo da Bíblia, Atenas tinha pessoas que eram mediadores. É tipo juiz. Só que esses mediadores tinham que ter mais de 60 anos. Tinham que ser homens comprovadamente pessoas de bem. Pessoas equilibradas, pessoas corretas, até na sociedade em que viviam. Pois esses homens, quando tinham um conflito entre duas pessoas, eles se colocavam no meio dos dois e sempre buscavam a reconciliação. O papel do mediador era a reconciliação. Às vezes, esse mediador da Atenas antiga, ele percebia, por exemplo, se um tinha uma dívida com o outro, e ele percebia que aquele estava falando a verdade, mas não tinha como pagar, agora ele dizia, eu serei o teu fiador. Você já pensou? O homem que fazia o papel de juiz assume que ele será o avalista. E aqui está nos dizendo que Jesus é o mediador. E ele também é o que é o fiador desta nova aliança. A aliança nova, ela não foi feita agora em pedras. Não foi escrita em pedras como a antiga do tempo de Moisés. A nova aliança foi escrita como? Você lembra? Com sangue. Hoje nós vamos ter a ceia do Senhor. quando o Senhor instituiu a ceia naquela quinta-feira à noite, junto com os 12 apóstolos, quando ele instituiu, ele disse, quando pegou o cálice, e ele disse, este cálice é o, é o meu sangue, que firma o sangue da nova aliança, que sela a nova aliança. Essa aliança é superior, esse ministério do Senhor Jesus é superior ao de Moisés. É tudo superior, por quê? Porque lá no antigo era selada com a morte de um animal. Agora foi selada com a morte do próprio Filho de Deus. A antiga era escrita em pedra. Agora diz aqui na palavra, você viu o verso 10. Porque esta aliança que eu firmarei, imprimirei na sua mente as minhas leis. Na mente. A anterior estava impressa aonde? Em pedras. Sabe, eu acho, pela minha percepção, que muita gente ainda não compreendeu o que está sendo dito aqui nessa palavra de Deus. Muita gente que de repente enche templos e enche ambientes religiosos, elas seguem por um costume, às vezes por uma tradição familiar, às vezes até por um certo, bom, uma convenção social que a gente tem que ter uma igreja e que a gente tem que ter uma religião e mais ou menos uma convenção. Mas aqui tem algo mais profundo. Diz que nessa nova aliança vai ser escrito no coração e na mente. Deixa eu te perguntar. Alguém te obrigou a vir aqui hoje? Um pai, uma mãe, um amigo, você tem que ir lá na minha igreja, você tem que ir na minha igreja. Alguém te obriga a ler a Bíblia? Alguém te obriga a orar diariamente? Ou você vai porque você gosta? Você lembra o tempo que namorou ainda a sua esposa? Esposa, namorou seu esposo? Tempo de noivado? Quando a gente ama, a gente corre atrás. Você ia na casa dela e a convenção dizia que era sábado e quarta, sábado e domingo, domingo e quarta. Mas o amor era tão grande, a paixão junto do amor, que de repente você, no início, começou quarta e domingo. E depois, ficou na quarta e domingo ou avançou? Avançou, de repente, foi quando estavam quase casando, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e o futuro sogro dizia, ó, tá demais, né? De repente, o sogro tinha que dizer alguma coisa, ó, dá um espaçamento maior aí, mas era a paixão, quem ama, quem tem, vamos dizer, uma aliança com Deus, ninguém precisa te obrigar a nada. O Senhor Jesus pagou. Quando você tem essa aliança, você não é empurrado. Ou alguém diz, ah, tenho empurrando religião goela abaixo. Deixa eu dizer uma coisa. A pior coisa que existe é alguém forçar outras pessoas a quererem engolir a tua religião. Ah, pastor, tu está falando contra nós mesmos. Não, estou falando a favor. Porque a religião cristã, vamos dizer agora, ela começa, sabe quando? Quando você tem uma experiência, você pessoal com Deus. Quando o Espírito Santo te convence das tuas fraquezas, dos teus pecados, da tua necessidade de ter Deus. Diz aqui, ó, imprimirei as minhas leis na mente. No nosso intelecto, na nossa razão, Deus vai escrever aqui dentro. Imprimirei no coração, nas nossas emoções, você ama Deus. Deus, você vai perceber que é tão maravilhoso. É, você vai dizer, eu estou apaixonado por Deus. Ah, é isso que o Senhor fez. A nova aliança. Esse novo pacto também é chamado, você, a divisão do Antigo para o Novo Testamento. Como é que está aí na sua Bíblia? Novo Testamento. A palavra aliança é a mesma palavra no idioma grego que foi escrito aqui no nosso Novo Testamento para testamento. Aliança e testamento, nesse caso, é a mesma coisa. Vamos imaginar um pouco agora. Digamos que alguém muito rico, que conhece você ou gosta de você, de repente é um tio ou um vizinho ou uma pessoa amiga que simpatiza contigo, e essa pessoa já tem seus 80 anos, 90 anos, e ela decide escrever um testamento. Você não sabe nada sobre esse testamento. Essa pessoa não te chama para escrever o testamento com ela. O testador provavelmente vai chamar um advogado. E vai, com a ajuda de um advogado, redigir aquele testamento. Eu quero dar 1 milhão de reais para essa pessoa, 2 milhões para aquela, 5 milhões para aquele. Está ficando bom esse testamento? Para os que serão beneficiados, está ficando bom. Você percebeu que a aliança também é testamento? O testamento, ele é feito de cima para baixo. Vamos dizer, é um ato autoritário. Agora me entendam. No bom sentido. O testador escreveu, ele determinou o que seria. Mas quando é que você, então, vai saber que tem o testamento favorecendo a ti? Quando é que você vai receber esta herança? Não será em vida do testador. Será após a morte do testador, você recebe o benefício. Você com isso está entendendo por que Jesus tinha que morrer? Ele é o mediador, ele é o fiador, ele é o testador que fez o testamento. Foi ele que fez, e o testamento só entra em vigor quando morre aquele que escreveu o testamento. Por isso o Senhor morreu e toda a herança, me acompanha isso aqui, toda a herança, nós passamos a ser beneficiados com tudo que o Senhor conquistou para nós. Amém? Tudo, perdão dos seus pecados. Você sabia que o sentimento que mais perturba o ser humano é a culpa? Isso são pesquisas, isso não fui eu que inventei, nem foi a Bíblia. Porque Deus, ele sabe que quando o ser humano transgride, quando nós avançamos o sinal, seja em que área for, a culpa vem. E essa culpa precisa ser resolvida. Aí não adianta, eu estou com culpa, então eu vou dar uma cesta básica para uma pessoa muito pobre, e aí Deus vai botar tudo 0 a 0, Deus equilibra na balança. Não. Na nova aliança, não. Foi tudo pago. Você apenas é herdeiro do testamento. Você recebe o testamento. Você não faz. Você não constrói a tua salvação. Ela foi construída pelo Senhor. Você a recebe. De que maneira agora? De que maneira você recebe a herança toda? Muito simples. Muito simples. Uma palavrinha de 2 letras. Pela fé. Pela fé, tudo que o Senhor conquistou se torna. A aliança antiga, a do tempo de Moisés, ela não tinha força de convencer as pessoas. A aliança antiga, ela tinha também muito de religiosidade. Quando Israel saiu do Egito, daquela longa escravidão, saíram mais ou menos 6 milhões de pessoas, 4 Porto Alegre, você imagina isso? Caminhando pelo deserto. Você acha que tudo era crente? Cá entre nós. Todos que estamos aqui dentro, será que todos já estamos aliançados? Aliançados quer dizer comprometidos até a morte com o Senhor? Acho que não. As multidões que hoje enchem as igrejas, seja A, B ou C, será que são comprometidas e aliançadas com o Senhor? Acho que não. Muita gente vai por religiosidade, aquilo que eu falava antes. Mas agora, quando você tem uma experiência com Deus, ninguém precisa te empurrar. Você vai sozinho. Não vai? Pois nessa nova aliança, firmada no sangue do Senhor Jesus Cristo, é algo assim completamente novo que nunca tinha existido até então. Deixa eu te dizer outra. Religião nunca vai te ajudar. Ah, eu sou religioso. Esquece isso. Agora, se você me disser, eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um compromisso com Deus, Eu entendi que ele, na sua riqueza, na sua superioridade infinita a respeito de mim, ele me amou. Ele se entregou. Ele se doou por mim. Ele foi o fiador que ficou como aqueles homens antigos de Atenas. Ele reconciliou. Você sabe que o fiador, ele garante que o pagamento será feito, não é? Ele dá a garantia. O fiador tranquiliza ao devedor e ao credor. O credor tem certeza que vai receber por causa do fiador. E o devedor tem certeza que a dívida será paga por causa do fiador. A Bíblia diz que Jesus é o fiador. E quem é o endividado nisso tudo? Ou podia dizer, quem somos os endividados? Não somos nós? Você tem como pagar sua dívida diante de Deus? Você tem como resolver seus problemas internos sozinho? Não. Você tem como se apresentar diante de Deus? Eu sou um homem justo. Eu guardo todos os mandamentos. Eu sou um pai perfeito. Eu sou um marido perfeito. Eu sou um cristão perfeito. Existe alguém assim? Não. Então todos somos devedores. E todos precisamos da nova aliança. Que o próprio Senhor fez o testamento e qual eu me torno herdeiro. E eu entro nessa aliança pela fé. Eu entro pela fé. Não tem outra maneira de entrar. Veja no capítulo 10 aí comigo. Ainda rapidamente, eu peço a sua gentileza. Capítulo 10, versículo 20. É um convite para nós entrarmos pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, ou que ele abriu, pelo véu, isto é, pela sua carne. Verso 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo em água pura. Mas agora, o verso 20, pelo novo e vivo caminho. O antigo caminho de Moisés não foi suficiente. O caminho velho, vamos dizer, que Moisés propôs, era da parte de Deus, mas ainda era insuficiente. Agora o caminho que Jesus propôs, esse é completamente perfeito. E quando a gente entra em aliança com Deus, quando nós entramos em aliança com Deus, então você está entrando num novo tipo de vida, numa nova modalidade de vida. Quando você casou com sua esposa ou com seu esposo, você não deixou a sua casa paterna? Você não entrou numa nova modalidade de vida? Sim. Quando nós nos vinculamos desta maneira a Deus, nós entramos numa nova modalidade de vida. É um novo jeito de levar a vida. Quando você se converte, você passa a ser um homem em que o Espírito Santo habita em ti. Você é uma mulher que o Espírito de Deus habita em ti. Essa herança que o testador deixou escrito e ele morreu e depois ele ressuscitou. Mas aí você já tem acesso a tudo que o Senhor tem para ti. O que, que o Senhor tem para ti? Vamos falando hoje de Santa Ceia. Não tenho perdão para os nossos pecados? Se a culpa é o sentimento que mais fere a humanidade, não tem coisa melhor saber que a tua culpa foi paga em Cristo Jesus? Isso não te traz alívio, isso é melhor que remédio, viu? Porque não tem na farmácia remédios para culpa. Não existe. Que o Senhor veio habitar em ti. Você que estava vazio anteriormente, agora você sente que Deus veio morar em ti. Isso é tua herança. A cura para nossas doenças do corpo é herança nossa. Então, para aquilo que é herança nossa, aquilo que o testamento está escrito, então é direito nosso. Eu não estou falando de direito como eu vejo alguns pregadores botando Deus na parede. Eu tenho direito. Não. Humildemente a gente diz, obrigado Senhor, que a tua graça me dá direitos de receber essas bênçãos todas. Nós recebemos a vida eterna. Um dia nós vamos morrer. Eu sei, pastor, não fala disso. Não, um dia nós vamos morrer. Quer mais jovens, quer mais velhos. E o Senhor tem uma herança para esse que seria um pior momento da vida, temos uma herança e uma bênção para o lado de lá também. Tudo isso está disponível a nós, desde que estejamos, vamos pegar essa linguagem, casados com Deus. Eu estou dizendo aliançados, vinculados ao Senhor. Hoje à noite nós vamos ter a ceia agora. E eu quero, antes de você tomar a ceia, eu quero te perguntar se você está nessa nova aliança com Deus. Antiga aliança, eu estou chamando de religiosidade. Ah, tem que ir na igreja, tem isso, tem aquilo, de vez em quando. Para até acalmar a consciência, ou alguém que está nos pressionando, a gente vai para agradar. Isso eu vou até chamar, vamos botar isso na conta da antiga aliança. Porque na nova aliança está escrito por dentro. Está escrito no íntimo. Você tem essa aliança com Deus? Foi paga muito caro, para que nós tivéssemos toda essa bênção e todo esse acesso. Se você não tem, você pode dizer, Deus, eu quero fazer uma aliança contigo nesta noite. Hoje que é dia 2 de 2, né? 2 de fevereiro. Eu quero fazer uma aliança contigo, Senhor. De repente você já quebrou essa aliança outrora. Você já conhecia o caminho de Deus e rompeu. Mas eu disse no início que Deus continua te amando. E Ele não desistiu da humanidade. Deus não desistiu. Deus não desistiu nem do Israel antigo. Nem do Israel antigo que rompeu, que trocou Deus por outros deuses. Deus propõe aliança. É como aquele homem rico, homem bom, pessoa perfeita, propõe um casamento para uma menina complicada, miserável, pobre ao extremo. De repente a pessoa vai dizer, mas eu não mereço. Às vezes as pessoas dizem, eu não mereço tudo isso, Deus, eu não mereço. Se você está pensando agora assim, eu não mereço. Você está pensando certo, até um ponto. Não é pelos seus méritos, é pelos méritos daquele que escreveu o testamento, não foi? E tudo que ele escreveu é para te abençoar. Agora, às vezes tem pessoas, ah, eu não mereço, então nem vou me fazer aliança com o Senhor. Aí entra o pecado humano, o orgulho. Eu não mereço, mas como o Senhor me propõe uma aliança, eu faço contigo. Qual a nossa parte na aliança? É só a fé. Crer. Não é aquele acreditar bem vago. Não. É entregar-se ao Senhor. Essa é a nossa parte da aliança. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Para nós orarmos. Fale com o Senhor no seu íntimo. Se você está sem aliança, você nunca se converteu, nunca se entregou a sua vida para Jesus, então você está sem aliança. Se você já foi cristão e quebrou a aliança, é como alguém que foi casado e tirou a aliança. Mas a outra parte diz, não, eu continuo esperando a reconciliação. Bom, seja como for, você sem aliança ou com aliança quebrada, o Senhor te propõe hoje a nova aliança que foi firmada no sangue do Filho dele, no sangue de Jesus. Você quer fazer esse pacto com Jesus? Uma aliança que não precisa ninguém mais te obrigar, te empurrar para cá ou para lá. Uma aliança que te dá tantos benefícios, que você pode usufruí-los pela fé. Imagina você desprezar um testamento que te deixaria riquíssimo. Que loucura seria esse desprezo? Receba. Receba pela fé. Entrega a tua vida para Jesus. Se você já está andando com Jesus, renove essa fidelidade. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa linda noite, pela tua palavra, que a tua aliança é superior à antiga aliança. O Senhor é muito superior a Moisés. O Senhor é o mediador, o fiador. Obrigado, que onde nos falta condições de nos apresentar diante do Pai, o Senhor banca a nossa dívida. Que maravilhoso é isso, Senhor. Isso é a tua graça. Isso é a tua bondade. No nome de Jesus, cancela, Deus, a nossa dívida. Você pode pedir? Cancela a minha dívida, Senhor. Cancela o meu débito. Foi tudo pago, já está pago. Creia. Pode ser, mas pastor, eu errei muito. Creia que está pago. Não é o pastor quem diz, é Deus quem diz. Obrigado, Senhor. Porque podemos fazer uma aliança em que não é algo mais ali externo. Não é algo esquisito a nós. Mas virou algo familiar. Está dentro da nossa alma. Obrigado, Senhor.